só um minuto, eu vou fazer o cálculo, a família da Juliette. Gol no 0 no 5, copia? Afirma, prossiga. 0 no 5, autorizado São Paulo, nível 360, Euroviá Perusco 58. Decolagem 1 no 0, curva direita, saída gole, transição 11. Controle em 1 no 9, decimal 8, transponde 5473. 5-1-0. Presente. 5473, eu transpondo. É o 0 no 5, levou. 0 no 5, correto, reporte. Alfa Vitor Juliette, dá presente, voe direto morro, 1500 pés, após 20 milhas Salvador. Reportará 20 milhas Salvador, Alfa Vitor Juliette. Tan 3196 estabilizado. 3196 estabilizado, no lote. Tan 3196, complete final, chame torre 1183. Completa final, chame torre 1183. Afirmativo, 1183 a torre, tá? 3196. 183, 3196. Uma vez, é certeza. Tabaquara 2085, Altair 1545, Sete na Zero, bom dia. Brasília agora, 1273, Altair 1230, Gol na 0, 5, 5, bom dia. O... Tô 3196 corrigindo, 00 solo, direito 1219. Lembrando a Golf, direita 219, tá 3196. Solo Salvador, TAM 3196, livrou na 6:40. 3196, táxi Alfa, repórter Santa Juliette. Táxi Alfa, repórter Santa Juliette, TAM 3196. Controle Salvador, Guardião 0. Confirme. Qual nome que chamou o controle? Guardião 03, regressou a 20ª milha, ainda em patrulhamento sobre a linha verde, a pretensão é permanecer sobre a rodovia até o pedágio, após setor norte para patrulhamento na BR-324, a terceira estrada. No momento afastado 19. Então 03, mantenha 500 pés. Guardião está mantendo 400, pode ser? Controle Salvador, Papatão, Alfa Vitor Juliette. Siga, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette solicita proa 290 para não se afastar muito do continente, é possível? Alfa Vitor Juliette é autorizado proa 290, mantém-se condições visuais. Controle Salvador, copiou o Papatão com Alfa Vitor Juliette? Afirmativo, Alfa Vitor Juliette é autorizado pro A290, mantenha-se em condições visuais. Senhora está recortando, creia que é a área, a gente está perto da federação. Está confirmado a pro A290 do Alfa Vitor Juliette? Afirmativo, Papatão com Alfa Vitor Juliette pro A290 autorizado. Grato, 290, Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia. Vou 1260, relação Recife, nível 390. 360, bom dia, guarda 39 Recife. 360, na escuta. Guardião 03, controle. Ok, informe no pedágio para termos a visualização do pedágio no radar. Afirmo, reportará no pedágio 03. Após o pedágio ele vai seguir pela Cascalheira até o ABR? Aqui é batido, senhor. 7. Na 17. Nível 390, aerovia Peruí 58. Decola no zero, com esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 19-8, transponder 5502. 90, Cruz 58, decola da 10, Cruz esquerda, Pulca Aracaju, 19-8-5502-12-60. 260, correto, reporte pronto. Bora. Salvador, Papatango, Alfa Vitor Juliette, a 20 milhas fora. Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições usuais, livre frequência para coordenação. Livre frequência, Alfa Vitor Juliette. Página 03, controle. Ah, escuta. Já está sob Interlagos? Afirmativo, na vertical. 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Salvador, Vitor, Bravo Mike no ponto de espera, ponto para decolagem. O Vitor, Bravo Mike alinhar e manter inicialmente. Torre Salvador, Vitor, Bravo Mike, confirma o vento, por favor. Afirma, tá pronto pra puxar estacionamento. Autorizado, reporte táxi, 1-0 no 5. Reportaremos, 1-0 no 5. Aí decolar o Vitor Bravo Mike. Afirmativo, a linha e decola Vitor Bravo Mike. Controle Guardião 03. Prossiga. Passando o pedágio nesse instante. Ciente, Guardião 03, prossiga para BR. Ciente, Guardião 03. Papa Oscar, prossiga. Gente, acione a guarda-cópia. Fox, Papa Oscar. Bravo Mike decolado, Uno Uno, controle 19-8, bom. Controle 19-8, Vitor Bravo Mike. 180, 180. 180, táxi Juliette Alfa, ponto espera da Delta, torre 1830, 1010 no meio, no ajuste. 16, Juliette Alfa, 1830 no ponto espera na Delta, gol 10, 15, obrigado, um bom domingo. O 260 está próximo de puxar acionamento na posição 5. Autorizado puxar. Outra companhia autorizada puxa acionamento no 260. Trote, prossiga. Fox, Papa Oscar, na escuta. A gente está pronto para cópia? Autorizado, Porto Seguro, 500 pés, via litoral, decolagem 17, curva direita, controle em 119.8, acione o transponder 5466. Fox, Papa Oscar, correto, confirme PB. 3 a bordo e chame a torre para o táxi, Papa Oscar. Autorizado, informa para decolagem de Fox Papa Oscar. Com Uno 0, Uno 5, próximo taxi Delta na sua escuta. Está autorizado alinhar e decolar a pista 1 0, cabeceira deslocada, 160 graus 08 nós. Gente, ali decolou no 0, cabeceira deslocada, gol no 0, 1, 5. Patrulha no 0.0 da OCA. Autorizado ali a decolar a pista no 7, 180 graus, 08 nós. Fora do solo, patrulha 1 0. A gente patrulha, atingiu o litoral, chama o controle 1935, tem um bom. Uno 08, decolada aos 17, 119, 8, bom voo. 198 contra, obrigado, um abraço, bom dia. Todo patrulha 1 0, fora do solo. Está autorizado, patrulha, chamar o controle 1198, tem um bom voo, patrulha. 1198, grato, patrulha 110. 7 Alfa, atmosfera 230, 1210. 0 milhas, confirme. 1-0 milhas ou menos, assim que dizia da formação, ok? Gente, autorizado, guardião 03. Controle, bom dia, gol no 015. Gol no 015. Gol no 015, contato radar na decolagem, sobrenível 360, sai da Golia. Cole 360, gol no 1015. Controle, patrulha 10. Prossiga, patrulha 10. Patrulha 10, está com plano de voo para Porto Seguro, estacionado 5466. Estimo pouso em pontos, Porto Seguro 1630 e TMA 1450. Runway 10, active runway 10, flying runway. Copio patrulha 10, controle. Vai manter 500 pés no litoral? Afirmativo. Gente, informe através do farol da barra. Formará através do farol da barra, patrulha 10. Vitor Bravo Mike, solicita subir para o 050. Gente, suba 050, Mike. 050, Vitor Bravo, Mike. Torre Salvador Golo 260, está ingressando na Delta. Pistão no zero deslocado, 180 graus, 109. Teve ingresso via Delta, pistão no zero, capitão deslocada e decola, o 1260. Eu estou ciente. O Vitor Bramai completou o desvio, retornando pela radial 024. Pode repetir, Mike. Olá, o Vitor Bravo Mike completou o desvio, retornando para a rádio 024. Sente. Zero, chama o controle 119.8, tem um bom voo. Bom domingo, 2.0. Controle, bom dia, Gono 2.0, cruza 2.000. Bom dia, suba ao nível 390, sai da PUCA, 1.2.0. Tem instruções para o 390 na PUCA, 1.2.0. Para a chegada 9 em Uno 0, Uno 5, chame o Centro Recife, 1-3-3-2-5, 1-2-8-8. 3-3-2-5-2-8-8, conhecido. Obrigado, bom dia. 1-0, Uno 5.